Obviamente que sim. Hoje nós inauguramos o Centro Qualifica em setembro, portanto está quase a fazer um ano. Propusemos na altura, obviamente, a reconhecer competências, a formar jovens e adultos que tivessem já competências adquiridas, mas que quisessem aumentar as suas qualificações académicas. E hoje temos o primeiro grupo. Estamos a falar de adultos que concluíram o ensino básico e outros que concluíram o ensino secundário, e com isso podem hoje ter melhores competências académicas, melhores competências profissionais, melhores competências pessoais, que lhes possam vir a melhorar a empregabilidade, que lhes possam abrir outros horizontes. Esse é o nosso grande objetivo, obviamente, aqui do Centro Qualifica, como o próprio nome indica, é qualificar pessoas, e que dessa forma também possam depois ter uma mais-valia para aquilo que são as empresas, as instituições, não só de Tábua, mas de toda a região. Quantas pessoas é que participaram ou integraram este primeiro grupo? Este primeiro grupo, estamos a falar de 6 pessoas, temos um outro grupo de 16 pessoas que está a fazer o seu caminho. Este grupo também é o que foi o primeiro grupo, e também devido à pandemia houve uma altura que tivemos que estar a ensinar à distância, portanto estamos a ter aquilo que eram os nossos objetivos, que é até final do ano conseguirmos qualificar cerca de 20 pessoas, o que se conseguirmos será um objetivo bastante bom, até porque estamos a falar de um território em que infelizmente ainda temos muitas pessoas que precisam de concluir o ensino básico, precisam de concluir o ensino secundário para poderem se calhar até concorrer a melhores empregos, e portanto cá estamos nós para fazer esse trabalho, e hoje obviamente estamos orgulhosos por serem os primeiros, e também daí fazermos esta pequena cerimónia simbólica para também lhe reconhecer o seu empenho e dar os parabéns obviamente a todos, porque acima de tudo esperamos que com estas novas qualificações possam ter um melhor sucesso pessoal, profissional e académico para o seu futuro. O Centro Qualifica funciona aqui em Tábua, não é? Mas pode ser frequentado por pessoas de toda a região. De toda a região, obviamente. Os Centros Qualifica permitem a inscrição de pessoas de toda a região. Obviamente que o objetivo é estarmos mais direcionados para aquilo que é o Concelho de Tábua, mas os concelhos limítrofes, obviamente, até porque a região da Beira Serra é sempre uma região que tem grandes afinidades, e portanto estamos abertos a todas as pessoas que se queiram inscrever e que queiram obviamente melhorar aquilo que são as suas formações académicas, qualificações profissionais. Este é um ano importante para a escola, não é? Estão a comemorar 30 anos, era também assim desta forma que queriam comemorar, qualificar pessoas através deste Centro Qualifica? Esta continuará a ser uma aposta da EPTA Oliva? Sim, sem dúvidas, nós já temos aprovado o Centro Qualifica para funcionar por mais 10 anos e obviamente esperemos que se prolongue por muitos mais anos. Claro que até porque este ano fazemos 30 anos e esta foi mais um serviço público que a EPTA Oliva conseguiu prestar à região, e também muito nos orgulha termos conseguido este Centro Qualifica, e portanto é mais uma boa notícia, principalmente para as pessoas de Tábua, para as empresas de Tábua, para as instituições, porque tem aqui um centro que lhes permite, obviamente, contribuir para o seu desenvolvimento.